levantarmos a cabeça. Está chegando o grande dia da vitória da igreja. É hora, este céu vai se abrir, Jesus vai aparecer, anjos tocarão trombetas e esta igreja vai subir. É hora de andarmos vigilantes, porque a qualquer instante Jesus vai aparecer. E o gozo inefável da vitória é um eco de aleluias e de glórias, um barulho jamais visto em toda a história, que eu não posso descrever. Breve virá pra buscar sua igreja querida, qual tanto amou e por ela entregou sua vida, pra livrá-la do mundo. E por isso precisamos estar preparados, porque breve virá Jesus Cristo amado, pra levar-nos pra o céu. É hora de cumprir a profecia do momento desejado desta noiva adornada, encontrar o seu amado. É hora de darmos adeus ao mundo, de partirmos para o céu e sairmos desta terra em fração de um segundo. É hora de andarmos vigilantes, porque a qualquer instante Jesus vai aparecer. E o gozo inefável da vitória é um eco de aleluias e de glórias, um barulho jamais visto em toda a história, que eu não posso descrever. Breve virá pra buscar sua igreja querida, qual tanto amou e por ela entregou sua vida, pra livrá-la do mundo. E por isso precisamos estar preparados, porque breve virá Jesus Cristo amado, pra levar-nos para o céu.